Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes. A divindade está presente fora e dentro de nós, e nós estamos aqui com vocês, ouvintes, dando continuidade ao nosso curso do primeiro nível, na introdução dos temas principais do esoterismo e da teosofia. Essa filosofia que vem do Oriente, que emana dos mestres iluminados da grande fraternidade branca, que durante tantos e tantos milhares de séculos, ouvintes, mantiveram esses conhecimentos reservados apenas para os seus iniciados, para os seus discípulos. Mas com o nascer dessa nova era que nós estamos vivendo, a era de Aquário, caros ouvintes, uma era regida pelo aspecto mental, pela velocidade dos transportes, das telecomunicações, então não faz mais sentido que esses conhecimentos permaneçam assim, tão fechados, tão reservados. E a grande explosão demográfica que nós vemos no mundo é a demonstração que milhões e milhões de espíritos, caros ouvintes, buscam a encarnação no planeta Terra para continuarem a sua peregrinação e a sua evolução. Então esses conhecimentos, essas portas, caros ouvintes, precisam estar abertas para aqueles que já participaram das tradições de mistérios no passado, para aqueles que foram iniciados dos mestres e que estão retornando, estão buscando uma vez mais esse conhecimento, ouvintes. E nós estamos aqui simplesmente retransmitindo o poder da mente dos grandes mestres e assim cumprindo o nosso dever para que todos aqueles que estão buscando possam realmente uma vez mais reencontrar a porta do templo que leva até aos pés daqueles que realmente sabem e que podem nos levar aos mais altos picos da evolução humana, caros ouvintes. E o nosso pequenino humilde curso, caros ouvintes, está tratando com vocês nesses últimos dias da população do plano astral e realmente, como é de praxe, estamos tendo aquela oposição que realmente nos faz crer cada vez mais na lei das polaridades, caros ouvintes. Tivemos aqui ontem inúmeras dificuldades para transmitir o nosso programa. Faltou energia aqui no bairro durante toda a tarde e tivemos que transmitir o nosso programa aqui sem calibrar corretamente os nossos microfones. E também no meio da transmissão, bem depois do primeiro bloco, caiu uma vez mais a energia. Ficamos aqui só com o no-break durante 5 minutos, ficamos aqui no silêncio, caros ouvintes. É esse o preço que nós realmente temos que pagar para, caros ouvintes, levar esse conhecimento para vocês. E vamos continuar falando sobre a população do plano astral, caros ouvintes, que é esse plano que está imediatamente acima de nós, mas não acima fisicamente, caros ouvintes, acima vibratoriamente, pois o plano astral ocupa aqui o mesmo espaço físico que nós estamos. Nesse mesmo local onde nós estamos, o plano astral também está, mas vibrando numa frequência muito mais alta. Muito mais alta do que a vibração mais elevada no plano físico, mais rápido, mais forte, mais intenso que os raios X, que os raios gama, caros ouvintes, que nós sabemos atravessam o corpo humano. Então, ouvintes, o astral realmente tem uma força incrível que nós devemos começar desde já a conhecê-lo, caros ouvintes. E o astral realmente é cheio de habitantes, assim como aqui no físico, ouvintes. Mas se tem uma coisa difícil para compreender, caros ouvintes, com relação ao astral, é que a própria matéria do plano astral, caros ouvintes, ela é viva. Ela é vívida, ela é conhecida como a essência elemental, como a luz luz astral que tudo recebe, tem um poder de memória incrível, e muito diferentemente aqui do que nós achamos da matéria do plano físico, a matéria astral em si, caros ouvintes, é algo vivo. Porque como nós temos ressaltado, toda vez que nós alteramos os nossos pensamentos, que nós vibramos de uma outra forma, que nós temos novos sentimentos, novas emoções, comoções, a matéria astral, caros ouvintes, ela se modifica. Ela muda de cor, ela muda de formato, e isso então faz do plano astral, caros ouvintes, um plano realmente muito belo para aqueles que sabem apreciá-lo, e principalmente aquelas pessoas que têm autocontrole e que realmente têm vibrações superiores para manifestar. Aquelas pessoas que são dadas à arte, à música, à literatura, à poesia, caros ouvintes, às ciências, elas encontram no astral realmente aquela receptividade que aqui no plano físico é tão difícil. Quando um pintor aqui quer expressar a sua alma, a sua arte, ele precisa comprar telas, tintas, pincéis, precisa misturar essas cores, desenvolver a habilidade desta arte até ele chegar a ser um mestre da pintura. Mas no astral, caros ouvintes, é muito mais fácil. Basta manifestar a emoção que cada um de nós se transforma num pintor, num artista. E isso realmente toma muitas vezes de surpresa os mais recentes habitantes do astral, que entram ali pela porta do desencarne, pelo portal da morte, e ficam impressionados como aquela matéria muda de cor, muda de forma tão rapidamente, e como as pessoas mais experientes são capazes de manter muitas daquelas formas permanentemente, ouvintes. Então é uma realidade que no astral existem cidades, existem comunidades, grandes construções que, apesar, para o nosso ponto de vista aqui material, serem ilusórias, porque elas não foram construídas com blocos, com massa, com pedra, com cimento, caros ouvintes, mas elas foram construídas com o pensamento e com as emoções. E quando a matéria astral, a essência elemental, ela é assim moldada e várias pessoas colocam a sua energia para manter aquelas formas, então elas permanecem ali como se fossem realmente permanentes. Existem cidades, existem comunidades, grandes catedrais, prédios, realmente locais muito mais luxuosos do que aqui no plano físico, que são mantidos pelos esforços mentais e emocionais de dezenas, centenas, milhares de pessoas. Não existe realmente nada, caros ouvintes, que exista aqui no plano físico que não exista lá no astral. Por incrível que pareça, lá existem computadores, existe televisão, existe rádio, caros ouvintes. Vocês não vão sentir falta de nada. É óbvio que a televisão, o computador e o rádio lá do astral, eles transmitem de uma forma muito diferente do que nós temos aqui. Há pessoas que mantêm mentalmente essas transmissões e elas são amplificadas pelas mentes das pessoas numa forma intensa de telepatia, caros ouvintes, que realmente encanta quando a pessoa chega ali pela primeira vez. Mas essa essência elemental, como nós tratamos aqui ontem, ela é totalmente moldável, caros ouvintes, e quando nós imprimimos uma intensidade do pensamento e do sentimento, então nós conseguimos não só alterar essa matéria, mas nós conseguimos criar praticamente um ser artificial ali no astral, que são chamados elementais, caros ouvintes. Então todos nós somos criadores de elementais, mas a maior parte das nossas criações astrais fica exatamente flutuando na nossa aura. Só aquelas pessoas que têm realmente um pensamento dirigido para outras pessoas, para a coletividade, para outras situações, é que conseguem então manifestar e lançar esses elementais na aura de outras pessoas. E nós tratamos aqui ontem exatamente da lei que domina esse fenômeno, é a lei da correspondência vibratória. Então, se nós lançarmos sobre uma pessoa uma vibração que ela não tem na sua aura, então aquele nosso elemental não cola, ele não gruda na aura da pessoa e retorna para nós, ouvintes. E aí é o chamado, é a virada do feitiço, né? O feitiço vira contra o feiticeiro. E nós encerramos nosso programa de ontem falando exatamente que a maior defesa, ouvintes, que nós podemos ter astral é sempre estarmos vibrando intensamente a nossa espiritualidade, a alegria de viver, a nossa conexão com o nosso eu divino, a nossa religiosidade, realmente buscando o que há de melhor dentro de nós e sempre irradiando, sempre doando, imitando o Espírito de Deus, caros ouvintes, que dá sem nada pedir, sempre emanando como a luz do sol que a todos e a tudo alcança. Isso é a maior defesa, caros ouvintes, que nós podemos ter. E se alguém jogar alguma coisa negativa em nós, realmente isso vai voltar para trás. Mas o astral tem realmente coisas que podem realmente espantar as pessoas. Existem, por exemplo, corpos astrais de animais, caros ouvintes, no astral. E esta é uma classe realmente extremamente grande. Apesar de não ocupar um lugar assim muito importante no astral, já que seus membros habitualmente ficam ali por um curto espaço de tempo. A grande maioria dos animais ainda não se individualizou permanentemente. Essa que é a diferença entre o animal e o ser humano. O ser humano tem uma alma pessoal, enquanto que a alma dos animais é uma alma coletiva. Só quando a alma coletiva dos animais se individualiza é que então o animal ingressa no reino humano. Então, como ele não se individualizou ainda, então quando um animal morre, aquela essência espiritual que estava nele, que estava ali se manifestando, volta então para a alma grupo da onde veio, levando consigo o avanço ou a experiência que obteve durante a vida terrena. A alma coletiva, ela é muito interessante, que ela é como um grande jarro. Então cada animal que está ligado com aquele grande recipiente, com aquele grande jarro, quando ele desaparece aqui no físico, por assim dizer, ele despeja naquele recipiente, naquele jarro, as suas qualidades, a sua característica. Então, é assim que a alma coletiva animal vai evoluindo e vai se afunilando até que ficam alguns poucos animais ligados com aquela alma coletiva e, finalmente, então, o animal acaba se transformando no ser humano quando fica exatamente como é um ser humano, uma chispa divina, uma alma que era coletiva e um corpo físico. E aí há a descida do primeiro aspecto da divindade, o aspecto pai, e aquele animal então se converte em humano. Mas não se preocupem com isso, caros ouvintes, porque a porta que da passagem do reino animal para o humano está fechada já no atual período evolutivo que nós estamos vivendo. Todos os nossos animais, toda essa flora e essa fauna maravilhosa que estão aqui no planeta Terra não passarão para o reino humano senão quando um novo sistema de mundos for formado, caros ouvintes. Então, a não ser algum caso realmente muito excepcional de um animal doméstico extremamente inteligente, é que ele vai passar aqui para o nosso lado. Até porque a tendência é que não haja corpos humanos tão primitivos que permita assim as primeiras encarnações humanas, que realmente são muito animalescas, muito selvagens, e pela evolução que nós estamos tendo no planeta, não comportará realmente mais a passagem do reino animal para o reino humano. Então o corpo astral do animal torna a se rearranjar, né? Assim como acontece com o corpo humano quando nós morremos. Então o animal tem uma existência real no plano astral, existência cuja extensão, embora não seja grande, varia de acordo com a inteligência que ele desenvolveu. Na maioria dos casos, ele não parece estar mais do que semiconsciente, mas parece perfeitamente feliz. Normalmente os animais ficam próximos dos locais onde eles habitaram, quem sabe até acompanhando, se forem animais domésticos, até acompanhando os seus antigos donos. Então, os animais domésticos que se aproximam então da individualização e, portanto, não tornarão a nascer como animais devido à sua grande inteligência neste mundo, tem no plano astral uma vida mais longa e mais animada do que seus companheiros menos adiantados. Então, um animal que já está na beira da individualização, em geral, permanece próximo de seu lar terreno e em contato íntimo com seus amigos, seus donos e protetores especiais. Esse período será seguido de um ainda mais feliz, que durará no plano mental superior, onde ele irá ter os primeiros relances do que é a mente superior, aquela que forma a parte superior da alma quando ela se torna humana. Então, durante todo esse tempo, ele estará em condição análoga à de um ser humano no mundo celestial, embora num nível inferior. Então, caros ouvintes, é realmente um tipo de ser que popula o plano astral, que são os animais que ficam ali alguns poucos meses, alguns até alguns anos, e obviamente depois a sua alma coletiva provoca outros nascimentos aqui na Terra. Outra categoria, caros ouvintes, muito especial, que é muito numerosa no astral, são os chamados espíritos da natureza. Esse sim, caros ouvintes, tem realmente uma função muito grande na economia cósmica e principalmente no plano astral, porque essa classe é tão grande, tão variada, que nós podemos dar aqui apenas uma ideia do que eles são. Os espíritos da natureza pertencem a uma evolução muito diferente da do ser humano, ou seja, o espírito da natureza não vai evoluir até se transformar num ser humano. Nunca foram nem serão membros da humanidade como nós. Sua única conexão conosco está no fato de ocuparem temporariamente o mesmo planeta. Parecem corresponder aos animais numa evolução superior. Estão divididos em 7 grandes classes, habitando os mesmos 7 estados de matéria, impregnados pelas variedades correspondentes de essência elemental. Assim, há espíritos da natureza, da terra, da água, do ar, do fogo, que também é o éter, e são entidades astrais definidas, inteligentes, residindo e funcionando em cada um desses meios. Só os membros da classe do ar residem normalmente no plano astral. mas seu número é tão prodigioso que estão presentes ali e em toda parte. Na literatura medieval, os espíritos da terra são muitas vezes chamados gnomos, né? Também os espíritos da água, as ondinas, os espíritos do ar, que são os silfos, os espíritos do fogo, as salamandras, e em linguagem popular têm sido chamados variadamente de fadas, duendes, elfos, gênios, djins, sátiros, faunos, espíritos domésticos e por aí vai, caros ouvintes. Tem muita gente que até coloca aqueles anõezinhos no jardim e nem sabem que realmente eles representam exatamente esses espíritos da natureza, caros ouvintes, que são realmente os verdadeiros animais do astral. E qual é a função deles, caros ouvintes? Eles são totalmente guiados, comandados pelos anjos, que é a categoria que nós vamos falar aqui no segundo bloco do nosso programa. Então, espíritos da natureza são desde as minúsculas vidas, caros ouvintes, elementais, que são comandados pelos anjos, que colocam a vitalidade dentro das plantas. Eu me lembro muito bem quando eu era realmente muito jovem, né, criança, com 5, 6 anos de idade, brincando nos jardins, eu via pequenos globos de luz, né, pequeníssimos, como se fossem pequenas fagulhas que saem de uma fogueira, mas que ficavam flutuando no ar e entrando e saindo de dentro das plantas. Isso que eu vi naquela ocasião, caros ouvintes, depois eu fiquei sabendo que são a mais numerosa categoria dos espíritos da natureza. São os pequenos espíritos construtores que então impregnam nas plantas as suas características, colocam ali a vitalidade, a energia. E também, caros ouvintes, existem nas florestas, nos locais naturais, os gnomos, os silfos, que são os do ar, os gnomos são da terra, as salamandras, que são do fogo, as fadas, caros ouvintes, que realmente só aparecem nos lugares de extrema harmonia. E, contradizendo o que muitas pessoas imaginam, esses espíritos da natureza, ouvintes, eles não gostam do convívio, do contato com o ser humano. Então, sair por aí, né, colocando no carro aquele adesivo, né? Eu acredito em gnomos. Tem pessoas que compram miniaturas de gnomos, colocam na prateleira, enfeitando até em cima do computador, na mesa. E isso, caros ouvintes, se fosse realmente uma realidade, seria realmente desastroso para nós. Porque a função dos gnomos, dos espíritos da terra, né, existem muitas subdivisões entre os gnomos, eles desenvolvem exatamente aquele espírito, né, telúrico, aquelas energias que fazem a corporificação das plantas, das rochas, da frutificação das árvores, o seu crescimento. Se nós tivéssemos um espírito desse dentro da nossa casa, ele provocaria realmente coisas mais negativas do que positivas. Então as pessoas não têm muita noção do que realmente seria ter um gnomo dentro de casa. E outros mais avançados realmente sequer se aproximam dos seres humanos, como as fadas, como os silfos, só se aproximam realmente de pessoas muito evoluídas, com que tem uma vibração muito elevada, né? Então, realmente, nós atrairmos esses espíritos da natureza realmente não é uma coisa adequada, e eles não estão, caros ouvintes, nesses ambientes modernos, os ambientes urbanos. Eles só vivem realmente onde existe a vibração da natureza, até porque eles são totalmente conduzidos pela vibração astral, e a natureza, caros ouvintes, ela tem uma nota musical que vibra, que é muito diferente do que vibra aqui nos meios urbanos. Na natureza, caros ouvintes, vibra a nota Fá, a cor verde. É por isso que as plantas têm o seu verdor, que obviamente marca a vida natural, enquanto que esses nossos meios urbanos, totalmente eletrificados, onde nós ficamos estressados tão facilmente, está vibrando, caros ouvintes, principalmente pela energia artificial que nós usamos, já a nota Si. E é isso, caros ouvintes, que está nos deixando tão irritados, tão acelerados, que parece que os dias, os meses e os anos estão correndo mais rápido do que antigamente. É devido a toda essa energia que nós estamos usando ao nosso redor. Basta a gente se retirar para uma chácara, para um sítio, uma fazenda, ficar ali alguns dias, algumas semanas, e a gente entra no ritmo natural uma vez mais, e parece que tudo fica mais tranquilo, mais lento, mais realmente de acordo com a vibração dessa nota Fá da natureza. Então, os espíritos da natureza fogem desses nossos ambientes muito urbanizados. E no nosso próximo bloco, ouvintes, nós vamos falar da categoria realmente mais avançada de habitantes do plano astral, que são os Devas, como chamam os hindus, e nós conhecemos como anjos e arcanjos. Então agradecemos a grande audiência, a presença de todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando ao vivo. Vamos deixá-los agora com o nosso intervalo, caros ouvintes, permitindo aqui a gente se refrescar um pouco para continuarmos no nosso segundo bloco. Vocês ficarão com o nosso habitual convite. Venham participar, ouvintes, se transformando em associados da Levir, apoiando-nos, patrocinando aí com uma pequena semestralidade que traz recursos aqui para que nós estejamos sempre em condições de continuar levando essa mensagem para vocês. Já estamos implantando aqui os novos equipamentos que foram adquiridos com doações dos nossos associados, e agradecemos uma vez mais esse grande prestígio que vocês nos concederam. Vamos ao intervalo, caros ouvintes, voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo uma vez mais o prestígio, o carinho, a audiência de todos que nos acompanham ao vivo e a todos vocês, ouvintes, que nos acompanham nas gravações, no site aqui da rádio ou lá na seção de áudio da loja esotérica virtual. Muito obrigado também pela audiência. Você que está me ouvindo também pelos discos que serão realmente produzidos e distribuídos com esses programas. Também muito grato pela audiência. Realmente é uma satisfação estarmos aqui a serviço dessa mensagem, caros ouvintes. Mas vamos continuar o assunto da nossa noite, que são os habitantes não humanos, caros ouvintes, que existem no plano astral, que estão à nossa volta. Então nós vamos falar sobre os anjos, caros ouvintes, os devas, os anjos, arcanjos, realmente hostes e hostes, realmente muito maiores do que a população da Terra que existe aqui encarnada, caros ouvintes. Os hindus, inclusive, são tão exagerados com relação ao número de anjos que existem no plano espiritual, que eles chegam a dizer, e obviamente que eu não assino embaixo esse número, né, que obviamente é muito exagerado, que existiriam 300 milhões de anjos para cada ser humano que existe aqui nesse mundo, caros ouvintes. Obviamente que isso é um exagero, mas que realmente existem muito mais anjos do que realmente seres humanos, isso é uma verdade. Mas para compreender os anjos, ouvintes, nós temos que realmente verificar algumas coisas fundamentais. aquilo que está, caros ouvintes, no centro da consciência de um anjo, de um arcanjo, é idêntico, é semelhante àquilo que está no coração do ser humano. Ali, caros ouvintes, existe uma chispa divina, uma fagulha da grande chama do coração de Deus, está presente nos anjos, nos arcanjos e nos seres humanos. São as mônadas, né? As grandes chispas divinas, as fagulhas espirituais que foram emanadas primordialmente daquela consciência cósmica que nós chamamos de Deus. Mas, ouvintes, nós temos que estar atentos, porque deve ser uma maneira de pensar realmente totalmente atinente ao esoterismo, que nós temos que ter muita tranquilidade na compreensão de que as chispas divinas podem ocupar veículos, corpos e espécies diferentes para evoluírem, caros ouvintes. Então, todas as formas que estão ao nosso redor, aqui no plano físico e também no plano espiritual, todas elas, caros ouvintes, são ocupadas, são utilizadas pelas mônadas, pelas chispas divinas para evoluir. Mesmo essas formas que nós julgamos inanimadas, que nós julgamos sem inteligência, sem consciência, isso é uma dificuldade que nós temos, caros ouvintes, em perceber que mesmo os minerais, ouvintes, eles são formas que atualmente estão sendo ocupadas, estão sendo animadas por espíritos, por chispas divinas idênticas à que nós temos dentro de nós. Nós já estivemos lá naquela condição, ouvintes, porque ninguém, nenhuma chispa divina chega até o ponto que nós estamos na evolução sem ter passado por esses reinos inferiores. Na verdade, antes de chegarmos nesse ponto que nós estamos, que é o ponto da evolução, do progresso para frente, do progresso para adiante, nós passamos realmente uma quantidade de tempo incomensurável naquilo que é chamado de involução, caros ouvintes. A nossa chispa divina, que é uma pequeníssima lâmpada, ela sai do seio de Deus, como diria Platão, né? A luz é apenas a sombra de Deus, tamanha é a potência, o poder que não tem realmente medida da consciência de Deus, e nós éramos apenas uma pequena vela acesa diante do esplendor divino, caros ouvintes. Para que nós tivéssemos algum significado dentro desse sistema, por isso nós fomos emanados e nós começamos conscientemente, caros ouvintes, e isso é sempre bom frisar, a nossa peregrinação. Se nós realmente considerarmos um ser humano como o portador de uma chispa divina, e que em última análise, caros ouvintes, nós somos esta chispa divina, nós não somos nem o corpo, nem os corpos, nem a nossa alma, nem a nossa memória das vidas passadas, nós somos aquilo que sempre foi, caros ouvintes, ou seja, a nossa essência divina, a nossa essência espiritual. Mas, caros ouvintes, nós começamos uma peregrinação. Uma peregrinação que, no seu início, se constituiu de um mergulho na matéria. Esta é que é a fase da involução. É o caminho da ida, caros ouvintes, que realmente nós fizemos. Então, nós, enquanto chispas divinas, nós fomos nos revestindo. É assim que a chispa divina evolui. Como um mergulhador que, para descer nas profundezas, precisa de um equipamento de mergulho, precisa de um escafandro, de um cilindro de oxigênio, de máscara, de nadadeiras, de uma roupa especial, quiçá, né, realmente um escafandro para poder mergulhar. A nossa chispa divina foi se revestindo da essência elemental, do plano mental, do plano astral, até chegar no plano etérico, e finalmente ela termina o seu caminho involutivo, quando ela consegue então se aferroar, se apegar então às formas minerais, caros ouvintes. Então toda essa substância mineral que está ao nosso redor, que nós transformamos ao nosso bel prazer para construir, para criar nossos equipamentos, elas na verdade são formas que nesse momento, caros ouvintes, estão sendo animadas por espíritos, assim como nós humanos somos animados por espíritos, por chispas divinas. É óbvio que nós já percorremos um caminho muito mais longo, porque aí começou o caminho do retorno para a volta até o seio da divindade, assim como naquela parábola do filho pródigo. Ouvintes, nós, as nossas chispas divinas, são, caros ouvintes, os filhos pródigos. Cada um de nós é um filho pródigo que ganhou um talento e nós estamos voltando para a casa do Pai para demonstrar o que nós fizemos com aquilo que nós recebemos. E aí a essência monádica, as mônadas, elas passam durante milhões e milhões de anos, ouvintes, nesta fase do mineral. Depois sobe para o reino vegetal, para o reino animal, onde a vida já é mais plena, já tem maiores capacidades e possibilidades de se expandir, e finalmente nós chegamos nesse estágio que nós estamos. Nós temos que nos dar como realmente felizes, caros ouvintes, porque nós demos já muitos e muitos passos nessa evolução e temos realmente um caminho maravilhoso ainda na nossa frente para trilharmos. Mas nem todas as linhas de evolução, caros ouvintes, dão aqui nesta vida humana que nós temos. Na verdade, quando esse nosso sistema solar foi constituído, existiam 12 grandes linhas, 12 grandes hierarquias que eram possibilidades para serem seguidas pelas mônadas, pelas chispas divinas. Dessas 12, 5 já terminaram o seu trabalho, já terminaram a sua evolução. Restaram então 7. E dessas 7, uma delas é aquela ao qual as nossas chispas divinas pertencem. A nossa hierarquia criadora, caros ouvintes, é chamada de Ahankara. E eu tenho a dizer para vocês, caros ouvintes, não é a mais tranquila de todas, porque Ahankara, ouvintes, é o termo que os hindus dão para o sentimento do eu separado, para o sentimento de egoísmo. É por isso, caros ouvintes, que nós, seres humanos, somos assim como nós somos. Nós somos um tipo de espírito, caros ouvintes, que quer realmente a sensação da separatividade, desenvolve muito rapidamente os sentimentos, os pensamentos egoístas, e é assim, a humanidade é do jeito que é devido a isso. E nós então ocupamos as formas que nos trazem até a evolução humana. Agora, as mônadas, caros ouvintes, que estão atualmente nos anjos e nos arcanjos, elas seguiram por um certo tempo um caminho parecido com o nosso, até chegarem no reino elemental, no plano astral. E daí, então, elas tomaram um outro caminho. Enquanto nós, seres humanos, viemos para o mineral, essas chispas divinas foram para os elementais, se transformaram em espíritos da natureza, que nós falamos no nosso primeiro bloco, E, finalmente, a individualização para um espírito da natureza é se transformar num anjo, caros ouvintes. Então, são duas linhas evolutivas completamente diferentes. A nossa linha vem para o plano físico, evolui pelo mineral, pelos planos, né, inferiores, se transformando de mineral em vegetal, em animal, até se transformar em humano. Já o anjo vai descendo até chegar ao elemental, se transforma em espírito da natureza, vai se desenvolvendo, criando condições para finalmente se transformar em anjo, e o anjo finalmente, quando atinge o anjo, nós podemos compará-lo realmente diretamente ao ser humano. Praticamente existem poucas diferenças entre o anjo e o ser humano enquanto ser individualizado. O anjo também tem autoconsciência, caros ouvintes, tem os seus impulsos, os seus desejos, ele é autoconsciente, mas ele não pertence a essa nossa linhagem que é chamada Arrancara. A linhagem dos Devas, como os hindus os chamam. Deva quer dizer ser brilhante, caros ouvintes. Então, eles têm uma diferença muito grande. Enquanto nós queremos a matéria, queremos ter essas experiências físicas, que obviamente vai nos levar lá no futuro a sermos construtores justamente das formas físicas, dos planetas, de sistemas estelares, os anjos têm uma coisa muito diferente, caros ouvintes. Eles estão permanentemente, conscientemente, a par de quais são as vibrações divinas que estão realmente funcionando no universo. Eles, por assim dizer, ouvintes, eles ouvem as harmonias das esferas, os grandes pensamentos divinos que se manifestam como cores, como sons. Eles gozam dioturnamente o frescor e realmente a beleza das harmonias divinas. Os anjos realmente sabem o que está sendo emanado da mente de Deus, e quando eles observam seres humanos, eles ficam extremamente preocupados, porque nós somos surdos completamente. Na maioria dos casos, os seres humanos realmente até imaginam que estão perdidos aqui na humanidade, sem saber qual é o seu lugar no universo. Enquanto para os anjos é totalmente evidente, caros ouvintes, que este plano é um plano de manifestação que é governado pela mente divina, que está lá nos altíssimos planos, emanando as ideias, emanando a beleza, emanando como devem ser as formas da natureza, como devem ser os corpos dos seres, dos animais, dos seres humanos, dos anjos. Então, eles sabem exatamente o que eles têm que fazer. E esta beleza maravilhosa que nós vemos na natureza, ouvintes, é uma criação, é o trabalho direto, a atuação direta dos espíritos da natureza, dos anjos e dos arcanjos. Eles, caros ouvintes, sabendo quais são as ideias cósmicas, eles vêm e eles impregnam então as ideias universais, os arquétipos, nas formas naturais, das plantas, dos animais. São eles que estão por trás dessa beleza que tanto nos encanta e que tanto nos faz bem estar em contato com a natureza. E quando anjos, arcanjos, espíritos da natureza se retiram de um ambiente, ouvintes, o que acontece é o mais trágico dos processos. Acontece a desertificação. A vida parece que não medra mais, caros ouvintes, não se desenvolve mais nada, e ambientes que outrora foram florestas, jardins floridos, cheios de plantas e animais e insetos, hoje são amplos desertos não mais habitados por nenhum ser vivo, a não ser algum mais resistente lá, algum cacto, algum calango lá que consegue suportar o calor do deserto, a secura, a não existência de plantas e obviamente de água, porque os anjos não atuam mais ali. Então o perigo no planeta é justamente quando os anjos abandonam certos locais. E quando os anjos realmente olham para o ser humano, eles percebem o quanto nós somos semelhantes a eles. Nós, na verdade, ouvintes, somos anjos que têm corpos físicos. De certa forma, eles nos invejam, porque eles podem fazer muitas coisas, ouvintes, mas eles não podem tocar aqui esse plano maravilhoso que é o plano da matéria, o plano da resistência, o plano aqui das coisas sólidas que tem realmente uma dimensão maravilhosa. Então eles ficam pairando muitas vezes, né? Os anjos são altamente contemplativos, né? Um anjo é capaz de ficar 1 milhão de anos parado num local simplesmente fruindo a energia, a vibração que está ali presente. Enquanto nós seres humanos ficamos correndo de lá para cá, o anjo realmente é contemplativo, ouvintes. Mas há 3 grandes divisões entre os anjos. Existem os Kamadevas, que têm a sua presença no plano astral inferior. Os Rupadevas, ou seja, aqueles que habitam o plano mental inferior. E os Arupadevas, que têm a sua morada no plano mental superior, o plano mental abstrato. Então, Kamadeva, esse termo obviamente vem de Kama, desejo, emoção, Deva, o ser brilhante, o anjo. Kamadevas, os anjos do astral. Rupadevas, Rupa quer dizer forma, então são os anjos que habitam o mental concreto, o mental com imagens. E os Arupadevas, Arupa quer dizer sem forma, informe. Então são os anjos que atuam no plano mental, que é apenas luz, são cores intensas, e a cor, caros ouvintes, é a forma como os anjos se comunicam. As frequências, os sons musicais e as cores são a forma que os anjos se comunicam, e muitas vezes eles ficam realmente tocados quando eles veem que o ser humano também produz obras de arte, pinturas, músicas, se expressa na cor e na forma, da mesma forma que os anjos o fazem. Então existem anjos que são chamados os anjos da música, os Gandharvas. Se vocês vierem aqui ao Teatro Municipal de São Paulo, e eu acho que isso acontece na maior parte dos teatros clássicos do mundo todo, vocês vão ver nas esculturas, na decoração do prédio, nas estátuas que existem nas proximidades aqui do nosso Teatro Municipal da cidade de São Paulo, um verdadeiro culto aos anjos da música, aos Gandharvas, porque quando eles sentem que a música está sendo tocada, e obviamente aquela música harmônica, aquela música que eleva a nossa consciência, eles comparecem naqueles ambientes e eles intensificam, ouvintes, aquelas vibrações. É por isso que muitas vezes a gente fica tão emocionado quanto a gente está ouvindo um concerto, porque não é só a música física, ouvintes, também existem esses anjos, existem realmente hostes angélicas para os mais diversos trabalhos, bem como também os seus superiores, que são os arcanjos, né? Que muitas pessoas aqui religiosas invocam as hostes de Rafael, de Uriel, de tantos Els aí que existem, caros ouvintes. Esses são nomes genéricos das hostes angélicas, né? Porque os verdadeiros arcanjos, eles têm uma consciência planetária. Existem grandes arcanjos, caros ouvintes, que nas pesquisas clarividentes que os teósofos fizeram a esse respeito, revelaram a presença de arcanjos com mais de 30 quilômetros de altura, caros ouvintes. Para se ver, mesmo o clarividente, para ele conseguir, com os poderes psíquicos, abarcar na sua visão um arcanjo, ele tem que recuar muitos e muitos quilômetros para ele conseguir enxergar a totalidade da aura desses grandes seres que são os arcanjos, que normalmente se estacionam nas grandes cordilheiras, nas grandes montanhas. É por isso que essas grandes montanhas muitas vezes são tidas como sagradas, porque elas são habitadas muitas vezes por grandes arcanjos que estão ali conduzindo então os trabalhos dos anjos, dos espíritos da natureza. Existem arcanjos que são regentes de continentes, de países, de atividades especiais que realmente acontecem. Assim também como os chamados espíritos, caros ouvintes, os guardiões do karma, os chamados Deva Rajas, os espíritos dos quatro cantos, dos quatro polos cardeais que existem, são aqueles que obviamente são os agentes do karma. São os grandes arcanjos que a tudo veem, que a tudo registram, que percebem exatamente como nós vamos registrando as nossas ações na luz astral, e são eles que comandam a nossa encarnação, que tem por objetivo realmente o esgotamento do nosso karma, né? São os senhores do karma, os Lipika, como os chamam a doutrina secreta. E obviamente que tentar falar em tão pouco tempo dessas hostes, caros ouvintes, é muito difícil. O que nós temos que ter em mente é que eles estão evoluindo junto conosco nesse planeta. Eles são muito mais numerosos do que nós. Nós temos realmente muito a ganhar se nós tivermos bons pensamentos para com a natureza, para com os anjos e os arcanjos, porque eles estão 99,9% do tempo, ouvintes, simplesmente trazendo as vibrações divinas, aquilo que vibra na mente de Deus aqui para a matéria. Existem anjos realmente curadores, existem hostes que acompanham as mulheres grávidas e que são regidas, inclusive, por seres humanos que passaram voluntariamente para a evolução angélica, como foi o caso da mãe de Jesus, a Nossa Senhora Maria, que quando ela atingiu o grau de mestre, ela fez uma opção, que é uma das sete opções que existe para o mestre, que é o de passar para o reino angélico, e ela se transformou então numa poderosa arcanjo que está velando principalmente a gestação das mulheres que vão dar à luz a novos seres humanos aqui na matéria. E esse culto sempre existiu, caros ouvintes, com os antigos, com Isis, com Kuan Yin. O culto da mãe do mundo sempre existiu e continuará existindo, porque fundamentalmente ele é um culto aos grandes anjos. Então é com muito respeito que nós, respeito a esses seres que estão à nossa volta, que estão imiscuindo no mundo as vibrações superiores, que nós encerramos aqui o nosso programa de hoje, dando um ponto final aqui nessa temática dos habitantes do plano astral. Mas vamos falar também nos próximos programas. Agora vamos começar a falar dos habitantes do plano mental, o plano que está exatamente acima do astral. Então, ouvintes, muitíssimo obrigado. Encerramos aqui mais esse programa e convidamos a vocês a participarem da nossa última vibração. Vamos encerrar esse trabalho de hoje, fechando os nossos olhos, limpando a nossa tela mental e uma vez mais conectando com o ponto pulsante dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco. E com o poder da mente, ouvintes, uma vez mais, relembremos, visualizemos lá no centro dos nossos corações aquela chispa divina brilhando intensamente, a nossa verdadeira identidade com Deus, a chispa que é idêntica, una, inseparável com a divindade, que está irradiando a sua luz sobre o lótus do nosso coração. Visualizemos essa luz se expandindo pelo nosso ser, indo além do nosso corpo, pela nossa aura, iluminando o caminho que nós pretendemos trilhar na nossa evolução. Então, caros ouvintes, aproveitemos este momento para internalizar, para realizar, para compreender profundamente o significado destas palavras, do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja, que o Espírito da Verdade que nós acabamos de invocar esteja sempre aqui conosco nos nossos estudos e que a bênção do Mestre que nós enviamos para vocês possam intensificar o brilho dessa chispa divina nos vossos corações e encandecer ainda mais as vossas mentes rumo a uma compreensão ainda maior da nossa divindade, da nossa espiritualidade. Nosso programa termina aqui, mas deixaremos com vocês a programação musical interativa, democrática aqui da Rádio Esotérica FM, esperando que vocês tenham um ótimo fim de noite. Um bom descanso, caros ouvintes. Nos veremos aqui com muita satisfação nos próximos programas. A todos desejamos e enviamos o nosso forte, o nosso fraterno e caloroso abraço, caros ouvintes. Muito obrigado pelo carinho e audiência. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.